Kizi Uruş Yo Se até fica não sai. Você é a melhor da boate, baby. Obra de arte igual Mona Lisa. Ela é tipo obra, ela para peixe. Então senta, fica e não sai. O meu colo agora é sua cama, baby. Então perde o tempo aqui várias vezes. Vem se aventurar no RJ, baby. Tu sabe, eu sei que todas são apenas fake. Ela é de Dior, me disfarço de Dior. Senta, fica e não sai. Hoje nós só dorme depois das 13. Perde o tempo aqui, vamos ver se tudo isso é demais. Jogo sujo, mas ela sabe de tudo. Meu papo é reto, eu não juro. Menino, eu te encontrei lá. Quarto escuro, ela me deixou de pau duro. Então deixei ela em apuro. Menino, eu te encontrei lá. Te encontrei lá. Te encontrei lá. Te encontrei lá. Te encontrei lá. Te encontrei lá. Encontrei de novo por aqui. E cada vez cê tá mais linda. Me apresentei, cê já me conheci. Então eu acho que já deu bom. Acendo a luz pra eu te analisar. Cê sabe que meus braços é seu lugar. Com fogo e energia, beat. Minha mão nos quadris. Tão fácil e atraente. Numa margem diferente, ela joga a sua. Faz a pose e empina de costas. Sacanagem com safadeza. Vagiliza sua gostosa. Ah, olha nos meus olhos, deixa eu te dizer. Esquece teu passado e vem. Hoje entrega pra mim que eu te faço virar. Me diz amor o que você quer. Me diz amor, o que você quer? Amor. Jogo sujo, mas ela sabe de tudo. Meu papo é reto, eu não juro. Menina, eu te encontrei lá. Quarto escuro, ela me deixou de pau duro. Então deixei ela em apuro. Menina, eu te encontrei lá. Te encontrei lá. Te encontrei lá. Te encontrei lá. Te encontrei lá. Te encontrei lá. Te encontrei lá.